Oliveira do Hospital está a fazer uma candidatura para um centro escolar novo que custará perto de 4 milhões de euros. Será novos desafios. A escola do primeiro ciclo, se nós conseguirmos o financiamento para este centro escolar, e esta será a última oportunidade para construir este centro escolar, se nós não fizermos agora o centro escolar de Oliveira do Hospital, nunca mais será feito, porque o município nunca terá capacidade financeira por si própria para o lançar. A Escola Superior de Tecnologia e Gestão tem umas instalações que não a dignificam. É possível, se nós fizermos um centro escolar, libertarmos aquelas escolas do primeiro ciclo. O que é que nós, com pouco dinheiro do orçamento municipal, podemos fazer? Podemos agarrar naquelas escolas do primeiro ciclo e fazer umas instalações da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, se calhar com à volta aí só de 1 milhão de euros. Por outro lado, libertemos o pavilhão onde hoje estava o antigo quartel dos bombeiros, libertemos para que fiquem alguns laboratórios para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão e também libertemos alguns espaços para colocar serviços camarários. Este será um centro escolar de ponta, será um centro escolar, na minha opinião, que foi aquilo que se devia ter feito nos outros tempos, quando houve dinheiro para o centro escolar, mas como eu disse, falar do passado não me resolve. Houve quadro comunitário. Porquê é que até agora não foi possível nós irmos a dinheiros para lançar o centro escolar, este centro escolar? Porque a escola do primeiro ciclo tinha tido quadro comunitário. E como teve quadro comunitário, de pouca importância, enquanto outros aproveitaram, outros não aproveitaram. Foram formas de visão. Eu fico contente porque a Escola Superior de Tecnologia e Gestão fica no meio da cidade de Oliveira do Hospital. E também não há problema de alguns serviços não estarem todos centralizados no mesmo edifício. Pelo contrário, eu acho que temos aqui a lançar as bases de um Oliveira do Hospital diferente. Nós vamos fazer uma candidatura. Nós vamos tentar que ela tenha 85%. Nada é dado como adquirido.